Valdo Só, o comandante do Pará. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. E hoje, galera, vai beber. Fica loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Hoje eu vou virar. Eita, Santorini, o Leandrão. Hoje eu vou virar o Gelson. Hoje eu vou virar o Leandrão. Hoje eu vou virar o Gelson. Não, não, não, não. Obrigado. Bora esquentar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Júnior Santorini na... Já estamos gravando assim que se o segundo CD, meu. Aqui na festa do Bangarrote, é longe, Nilson. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Véspera do Círio de São Caetano, Valdo Som e Mauro Som. Não, não, vai ser lá na nossa casa de show, Genilson. Hoje eu vou virar Júnior Santorini. Olha o Batinho. Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Olha o Antino. O Fábio Assunção. Tamo gravando. O Fábio Assunção. Não, não, não, não, não, não. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Bora pra cima! E agora? 15, 2, 3, 1, tio! E bola, e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Olha só, Joel, você também junto com a gente. Bicada. O meu parceiro Divandro, lá da Casa Braga. E também junto com o nosso vereador. E eu dou Antônio Redeiro! Lá da carretinha Alta Zona, já tá na área. Bora, garoto! Tentando me esquecer, ela vai pro rock. Só que vai lembrar de mim quando esse som tocar no pop. DJ MC Juninho faz o baile tremer. Então o convite tá feito, né, Juninho? Tentando pra moer, porque aqui no pop é só... Véspera do Cine de São Caetano, tem na cara de show. Pego ela de Valdo Som. Júnior Santorini. Valdo Som e Mauro Som, meu. Até meia-noite, mulherada, não paga ingresso, garoto. Joelson consagrado e a galera do Mauro Sul. É bola. Bora, Leandro. Bicada, e eu dou bicada. E eu dou bicada. E olha só o Joelson também. E eu dou bicada. Ela. A nossa galera. Lá, e eu dou bicada. Meu parceiro Divando Braga. E eu dou bicada. E junto com meu parceiro eu... hoje tá aqui curtindo as melhores, meu irmão. E eu dou bicada. Tentando me esquecer. Ela vai pro rock, só que vai. Esse Juninho vai seu baile tremer. Tô me ensinando. Meu parceiro Biratã. Ele, meu parceiro Givan. Os caras aqui, ó, mesmo respeitado. Lá no bairro do Pepel, meu irmão. Altas horas. Juntinho com o Valdo. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Dou a volta por cima, sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. E tudo dourinho, como sempre quis. Cada tem cachorro, meu gato, Genilson, nosso sossego. E o Adino, pouco sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. Vai embora. Bilha tá rendendo. Chuvando os bares. Da carretinha. Que de você não quero lembrar. Natal, suas roupas, se o que quiser. Porque não vai doer. Da carretinha, altas sons. Cima, e o Aldo Som detona. Viviane Batidão. Cedeu, vivaço tá saindo, Tom. Eu estabeleci o sucesso absoluto. E dá-lhe no passinho, dá-lhe, dá-lhe no passinho, dá-lhe, dá-lhe no passinho. passinho. E dá-lhe no que que amo. E dá-lhe no passinho. Dá-lhe no que amo. Solta pólvora, meu filho. Cachoeira na festa do Bangarrote. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E a galera fica a festa da coxinha. Se tudo tá lá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28, tudo tá lá, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. No verão de São Caetano, a Viviane Batidão vem aqui. Fazer o show, Vivax! E a gente vamos receber essa mulher com muito carinho, porque ela tá fazendo o maior sucesso no estado do Pará, meu! Baradinho! É Brasil, garoto! Que acreditava, meu. E finge que tô feliz. Deixe-me, deixe-me, deixe-me. A família vem chegando de botão, então. Bateu, levou. O leão, mano. Usei, brincou com meu amor. E agora virou ex. Bateu, levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. E agora. Família voltando. O cara da bispreta. Veneno. Ele, o seu patrão, Dino. DJ da laje, no vinão, caminhão, veneno. Eles são veneno. Vencedor. Faz o vento. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. E o nosso show tá começando. Joelso detonando. Da família Vovô do Sola Poder. Te escolhi pra ser a minha vida. Por quê? A noite mais bonita. E você diz? Com cheiro de amor. Aquela corda da Vitalina tá super. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Então diz, família. Abraço é o seu lugar. Grande passatinho. Celso tá detonando. Agora escolha rumo. E dá-lhe o voo, garoto. Que não te procurei. Eu jamais. Simplesmente você apareceu. Alô, Bruno. Não me preparei pra suportar essa dor. Cedeu o vivaço, tá saindo. Da festa do Manga Roxa, aqui na Vitalina do Migueira, mano. Em você a culpa que não tem. Aí tu liga pra ela. Vou jogar. Aí tu diz. Um coração quebrado que não vê. Toma, mulher! Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. Eu tô contigo, assumo o risco. Eu tô pagando pra ver. Não vou ficar longe de você. Não vou ficar. Não vou ficar longe de você. E jamais. Te achei, não vou te perder. Família Baladrinho, bora, Rony. Livre pra amar você. Tá com a gente curtindo, família Baladrinho. E todos juntos misturando. Isso tá motorizado, meu irmão. Liga só, te peço, por favor, não me deixe, meu amor. Ele e o Andir, patrãozão. Porque eu já tô ficando louco se eu não bater nesse bobo. Véspera de dia dos cílios. Tem Valdo Som e o Maru Som. Lá na casa de João Valdo Som, garoto. Vai quicar, enquanto então... o filho te mandar, você vai quicar. Eu tô com meu parceiro Genilson e patrão Mandinho Promoter, tô sabendo de. Liga só, te peço, por favor, não me deixe, meu amor. Porque eu já tô ficando louco se eu não bater nesse bobo. É bateria. E quando o 900 mandar, você vai quicar, vai quicar. E quando o gatinho te mandar, você vai quicar, vai quicar. Eu quero saber só quem é do Corinthians. Joga a mãozinha pra cima, galera do Corinthians, galera do Corinthians e a galera do Mengão. E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem é do Mengão, só quem é do Mengão, galera do Palmeiras. Tudo junto e misturado aqui. A galera do Paysandu, cadê a galera do Paysandu? E a galera do Clube do Remo. Tá curtindo, faz do Manga Roger. Eu não tô nem vendo se eu sou o Rimo, Paysandu, Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Eu só quero saber que eu sou só um. Eu sou seleção do Brasil. Billy Brasil. Eu sou. Já deu, nossa relação já deu. Quem dormiu perdeu. Se tu me perder, Valdo, tu vai ver só. Fala que não há nada entre você e eu. Arranja seu que melhor que eu. Léo Pressão, Joels. Não sou nada. É por isso que eu sou consagrado na família. Depois de tudo, me sacrifiquei. Depois de tudo, me envenenei. Foi no terremoto que eu fui te encontrar. Didi Darlan e Junho Vital. Agora vou tocar. Eu terremoto. Eu fui te. Faz o Vênus terremoto. Caminhão vem. Valdo Sul. Vem de vitória, meu. Vencedor. Caminhão veneno. Eu fui te encontrar. Caminhão veneno. Eu fui me envenenar. É Billy Brasil. gigado, Leandro do Joelso. Olha o gigado, gigado. Gigado, gigado, gigado. Do som chique na minha terra natal e faz um show pra família. Manda fruto um, da terra. Genilson e patrão Adino, tá comigo, tá com o Gino. Então diz: amor, o tanto sem você. Quem tá detonando? DJ Joelson consagrado. Hoje sei o quanto dói a solidão. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Não pensis que vou ficar sozinha. Triste, solitária, implorando seu carinho. E por quê? Já te esqueci. Desde desgraçada voltou Joel Suluk. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Por isso quantas duas. Logo mais vamos ter aqui no terreiro. Difícil a quadrilha Sinigaita na roça, viu? Quantas duas é certo pra mim. Uma pancada de sucesso. Estou dividido. Meu parceiro Tom, a Lídia, a Massa também. Braco de limão. Mais pop. Mais pop, valeu. E ela voltou. Mais pólvora. É bom. Já não sei mais o que. Alô, Tom, Marcelo. Difícil é decidir. Mais pólvora. Quantas duas é certo pra mim. Bora, seu tão mais pólvora. Mais pólvora. Mais pólvora. Mais pólvora. E toma a mão do som. Toma a mão do som. Mais pólvora. Genilson, você. Nós somos nós da família. Solta. Solta, solta, solta. Toda vez que eu te... Solta. Mais pólvora. Sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Um abração pra família. É pressão pra todo lado. Parabenizar também a galera do Orpão lá de Sores, alô, galera de Sores. Fique mais com os meus sentidos. Marajó, meu irmão, galera do Orpão. O meu coração sofre de amor. Tá curtindo? Sejam bem-vindos aqui no Bolo. Dia e noite eu penso em você. E por quê? por quê? Por quê? Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou o grande amor da sua vida. Por quê? Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Dois, três. Toma, garoto, vai mais um. Tem que vir. Eu não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confundi. E sem você, calimo uma. Valeu! A festa do Manga Rosa acontecendo e a família chegando. Eu sim! Eu amo você, não posso perder quem eu mais amei. Ali deu um ataque com o Tom! Pedi pra parar, parou, virando. Ainda na giradinha da ban. Acaba logo tudo, danada. É isso que tu quer? O quê? Ela veio assim. Essa porrada de ouro eu vou comprar um pacote. Só pra nós. Eu não sei explicar. Tem um aqui que bebe e seca logo. Normal, me apaixonar assim. Nunca mais vai pra Colares, ouviu? Não me diz. O amor encontrei. E dali, seca nós. Vou te falar. Você não vai esquecer. Vem me amar. Até o amanhecer. Porque isso é amor. É paixão, é tesão, é loucura. O CD ao vivaço saindo, Dinho. Você escutar o seu som na sua casa. Escute a minha voz. Você que eu te digo. E o Joelson tá com você, lado a lado, ponta a ponta. Longe de você, te juro, não consigo. Aí você diz assim, família, que eu... Só mais uma chance, pai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Você me enlouquece e me deixa confuso. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. E você chega com ela, fala por quê? Filipinho, solta mais pólvora aí pra mim, garoto! Vai, vai, vai! Tom, Lineu, isso é grande amor, Lineu, Marcelo! Do Palmeiras, mano, Dilson. Ele, seu. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não ir. A galera do Apão lá de Jones, meu irmão, para João. Você me conquistou de um jeito. Agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas sem você. E tu grita, vai. Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. Aonde o Águia de Fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote, o mais novo fã clube super pop. É galera do Valdo. Galera do pote, o mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã. E a galera tá no Valdo. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote, o mais novo fã clube super pop. Galera do pote. Galera do Valdo, faça um V pra mim. Joga a mãozinha pra cima. E só quem acredita em Deus. Só quem tem, eu vou levando mais um, logo mais. Tem sofrência. Filipine, pega esse líder ali pra mim, meu. Como ouve? Pega esse líder. Tá ali no canto. A nossa amiga Celine, também a minha comadre. A Deia tá curtindo. Eu que planejei contigo uma vida inteira. A minha princesinha Jamile. Ia te dar o sol, sai a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. É tão importante alguém apresentar. Não me dava nada. Toma o DJ aqui na cachoeira, meu irmão. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Ele chega em colares. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. Como é o paraíso que você vai ficar, bebê? Beleza, só assim a galera não acaba. Genilson, seu patrão bandido. E o Givaldo pedindo, cadê? Me abraça. Se for, não diga que eu vim. De joelhos peço, fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecha os olhos, vejo você. Som que tá tocando. Valdo Som. Quantas vezes me entreguei a outros braços. Um abraço à mamãe Rael. Para não pensar em ti. A cada beijo que tento então esquecer, lembro mais de você. Então, João. DJ Joel, som consagrado. Meu coração. E vamos detonar, e vamos remendando, e vamos detonando. Mega temporal, o fenômeno natural do sucesso. Eu quero também parabenizar o meu parceiro Pretinho, o proprietário do Quase Esbala. Eu nunca vou iniciar esse bala, Pretinho. Acabando desse aqui, eu vou pra lá. O Pretinho e a galera do Quase Esbala, ele é sua primeiríssima dama. É agora! Vamos girar, vamos girar, gira. CD ao vivaço, garoto aqui no Val do Sul. Sim, papai, eu sei, não te fogo. Já tem muita linha pra queimar. Tu passa, sinto um. Tu quer vir aqui na minha vaga? Quer vir aqui? Vem aqui e vê se é fácil. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Sonho acordada pensando. você um CD. E nas loucuras. Eles vão ruindo um pouquinho de cada, viu, Tom? E quando bate a tristeza, solidão, dói meu coração. Alô, Júlio Moura, DJ. O meu coração só. Dá um xingue, manda seu alô aqui, papai. Amigo, só você. Dia e noite eu penso em você, mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou o grande amor da sua vida. Meu parceiro de Júlio Moura, garoto, tá aqui com a gente. Um dos melhores DJ de São Caetano do Universo, que é a Mostra Carteira, tá aqui comigo. Alô, Júlio. Toda vez que eu te... Meu parceiro Marinho. Sinto um vazio. Bora começando, bora começando, é bola do sul. Você volte pra mim. Parceiro, meu irmão, sou de responsabilidade. Por aqui, meu irmão, fazendo muita onda por aqui, e aí? Ô, Léo, como é que é, Léo? Aqui no meu ladinho aqui, vai dar um show logo mais aí. É o encerramento do Boi aí, Zé. Aqui em Cachoeira, meu irmão. Bora pra cima aí! Não brinque. Beleza, Ju. Meu sentimento. Esse... A festa do Banga Hot é tradição. Pegou. Dia e noite eu penso em você. Aí você não está nem aí. Baldo, Baldo, Batinho e o Nerino. Tá aí pra dançar periquitinho com o mijador. Sete. Quero ver, aqui é vão do som. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num queijo. Genilson e o patrão, atirou! Beijando esse copo, garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E tá curtindo aqui! Volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento aqui em Cachoeira. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado. Meu parceiro, Genilson! Maldito sentimento. O motorizado da bispreta, meu irmão. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com... E o Odir da 300. Banda 007. Mais uma! Zero, zero, sete. Essa aqui, garoto, puxa a gatilha pro salão aqui, eu quero ver você dançar. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Joel, você é viciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Eu sou viciado por mulher, antes. Agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. E o Joelson? Para poder ficar contigo, baby, alô. Alô, baby. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra pedir. Liguei um dia. Divertido. Divertido. Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei, sua ingrata?

com você. Se quiser partir, eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar com um novo amor pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz, pelo amor de Deus, não quero ouvir. E agora? Eu vou me matar. Eu vou me enforcar. Preciso saber o que foi que eu fiz. Adino! Amor! Genilson! Foi! Tá doido, rapaz? Fiz assim, não quis cuidar de mim. Me teve, mas não soube dar valor. Hoje eu quero outro alguém. Manda 007. Me telefona, por favor. Eu disse: não fale mais do meu nome. Não me telefone, por favor. Não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se te ver de longe, viro a cara, finjo que não. Meu Filipinho. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Ali damos seu grande amor e não te perdoar. Aí você curte. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Sempre. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Ela não vale um real, mas o cara anda atrás, meu irmão. Banda 007. Pra que pediu? Banda W7. Emoção do início ao fim. Banda 007. Banda W7. Emoção do início ao fim. Pensando em ti. Se é partir, eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar. E pra que pedir o repeteco, meu irmão? Vou levando assim, ó. Pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz, pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me matar, me jogar ao mar. Preciso saber o que foi que eu fiz, amor. Foi você quem quis assim, não quis cuidar de mim. Me teve, mas não soube dar valor. Hoje eu quero outro alguém. Meu parceiro Guilherme, ele foi o grande DJ, meu Guilherme. O aprendizado, alô Guilherme! Sou novo pra viver com você, história de amor. Aí eu sou novo! Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Aí eu sou novo também, Givaldo. Preciso experiência. Eu quero! Tenho medo da dor. Véspera dia do Círio. Chora, chora, não vou. Véspera do Círio, meu irmão. Tem Valdosson e Maurosson. Morrer de amor. Tá na cara de show, Valdosson. Chora, chora, não vou. E é mais uma do Jornilson. E meu parceiro Andino.